Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. We'll be right back. sol, alegria de Goiô, é curtir no verão.